Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora, em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Direção-geral, Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Terça-feira, 17 de novembro de 2015. Destaques de hoje. Ex-deputado Luiz Argolo é condenado a 11 anos e 11 meses de prisão. Mega Sena acumulada. Prêmio desta quarta-feira será um dos 10 maiores da história. Cunha diz que evento do PMDB não é fórum apropriado para romper com o governo. Após ataques em Paris, Obama defende sua estratégia contra Estado Islâmico. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste, tempo nublado e chuvoso no Nordeste de Minas Gerais e no Norte do Espírito Santo. No Centro-Norte de Minas e no Centro-Sul do Espírito Santo, faz pouco sol e chove a qualquer hora do dia. Nas demais áreas da região, chove de forma isolada entre o final da tarde e o início da noite. Região Norte, áreas de instabilidade favorecem a formação de muitas nuvens e chove a qualquer hora no Tocantins e no sul do Pará. Em Roraima, no Amapá e no noroeste do Pará, o sol predomina e o tempo fica firme. Sol, calor e chuva à tarde nas demais áreas. Região Nordeste, áreas de instabilidade ainda predominam, formam muitas nuvens e provocam chuva a qualquer hora no sul e no oeste da Bahia. Sol e chuva passageira no litoral da Bahia. Sol e chuva à tarde nas demais áreas da Bahia, no centro-sul do Maranhão e do Piauí. Região Sul, tempo instável em toda a região. Chove a qualquer hora do dia no centro-oeste do Paraná, no oeste e sul de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Há risco de temporais no oeste de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul. No centro-norte de Santa Catarina e centro-leste do Paraná, chove a partir da tarde. Região centro-oeste. Instabilidades favorecem a formação de muitas nuvens que provocam chuva a qualquer hora do dia. No centro-norte de Goiás, no nordeste de Mato Grosso e no oeste e sul de Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas, chove de forma isolada entre o final da tarde e o início da noite. O Jornal Brasil Notícias estará de volta logo depois do nosso intervalo. Até já. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza. Convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone: 61-3532-6993. Saúde com Beleza. Distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial: 61-3532-6993. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Com eles, sonhamos. Com eles, pensamos. Analisamos e vimos a realidade de uma outra maneira. Eles são os autores das Palavras de Ouro, as mesmas que Luís Gaspar declama aos domingos, às 7 da tarde no Canal 1. Palavras de Ouro, aos domingos, às 7 horas da tarde, com Luís Gaspar no Canal 1. Vários assuntos em debate em Nerdcast, um espaço radiofónico que o Canal 1 exibe aos domingos, no qual se abordam inúmeras questões, não só sobre a realidade brasileira, de onde é originária a equipa do Nerdcast, mas sobre a realidade global. Confira Nerdcast aos domingos das 3 às 5 da manhã no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. O juiz federal Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, condenou nesta segunda-feira o ex-deputado Luiz Argolo, ex-PP, atualmente afastado do SD da Bahia, a 11 anos e 11 meses de prisão pelos crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro. Argolo, preso desde abril de 2015, é acusado de ter recebido 1,47 milhão em propinas do doleiro Alberto Youssef. Segundo o Ministério Público Federal, o dinheiro foi pago parceladamente entre 2011 e 2014 por entregas em espécie ou depósitos bancários. O juiz Moro assinalou na sentença que a denúncia mostra que Alberto Youssef utilizou dinheiro sujo decorrente do esquema criminoso da Petrobras para pagar propina a Luiz Argolo, caracterizando os atos tanto crimes de corrupção como de lavagem. O juiz da Lava Jato condenou o ex-deputado pela prática de corrupção passiva em 10 vezes pelo recebimento de parte da vantagem indevida destinada pelos empreiteiros favorecedores da Petrobras à diretoria de abastecimento da estatal em razão do cargo de deputado federal. Irmãos investem contra policiais com faca e pedaço de madeira, mas acabam presos. Chamamos Edilson Peroni, direto de Rondônia. O fato foi registrado na noite deste domingo, dia 15 de novembro, por volta das 22 horas e 30 minutos, na rua 734, no bairro Marcos Freire, em Vilhena. Uma radiopatrulha da Força Tática da Polícia Militar realizava patrulhamento na rua 734, quando se depararam com um infrator conduzindo um automóvel Fiat modelo Uno Electronic de cor vermelha, de placas BLP 4700 de Vilhena, e fazendo manobras arriscadas na via, como zigue-zague. Ao ser dado ordem de parada, o infrator saiu em alta velocidade, tendo acessado a Avenida Curitiba e quase atropelando pedestres que saíam de uma igreja, sendo solicitado pelos militares, junto à Central de Operações, o apoio de outras guarnições. O carro onde estavam os dois irmãos foi abordado na rua 1506, no bairro Cristo Rei, onde o motorista Wellington Rodrigues Soares se apossou de uma faca e tentou ferir os policiais, sendo retirado do interior do carro e rendido, momento em que o seu irmão Charles Rodrigues Soares, 22 anos, após descer do veículo, se apossou de um pedaço de madeira e também partiu para cima dos militares. Durante a mobilização, Charles chegou a morder um sargento da polícia, provocando uma lesão no braço esquerdo. Contudo, Os irmãos foram presos e algemados. Os policiais ainda constataram que ambos envolvidos apresentavam fortes sinais de embriaguez. Mediante isto, Wellington foi convidado a realizar o teste de alcoolemia, mas recusou-se. Todas as ações administrativas quanto à embriaguez na direção, auto de resistência, a prisão e as multas foram devidamente realizadas e os infratores apresentados na Delegacia de Polícia Civil, onde deverão prestar esclarecimentos ao delegado de plantão. O automóvel foi apreendido. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni para o Jornal Brasil Notícias. O maior prêmio do ano ficou ainda maior, depois que nenhum apostador acertou as 6 dezenas do último sorteio da Mega Sena, realizado no sábado. A bolada acumulou e pode pagar cerca de 130 milhões nesta quarta-feira. A quantia poderá ser a 7ª maior da história, logo atrás dos 144,9 milhões da Mega da Virada 2009, primeira edição deste concurso especial. A última vez que uma aposta acertou as 6 dezenas foi em 21 de outubro deste ano. Naquela ocasião, um bilhete registrado no Distrito Federal faturou 47 milhões de reais no concurso 1753. Desde então, houve 8 sorteios em que nenhum apostador ganhou na faixa principal. E os moradores de Brasília têm mostrado sorte dos 6 maiores prêmios da Mega Sena da história. Em 3, houve ganhadores na capital: 2009, 2011 e 2014. E agora, o comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, o PMDB inicia hoje o seu encontro nacional, onde a grande expectativa é para a divulgação oficial de um documento que pretende ser vigoroso, intitulado Uma Ponte para o Futuro. Pelo título, já se pode deduzir que esta ponte é o principal aliado do governo. Um aliado, aliás, que não precisará de muito para se converter no substituto da titular. O PMDB não tem economizado palavras para deixar claro que as dificuldades atravessadas pela economia do país é de exclusiva responsabilidade ou irresponsabilidade do governo. Segundo os PMDBistas, neste quesito, os governistas nunca permitiram que o partido apresentasse suas opiniões e alternativas. Com esse documento, na realidade, o PMDB está se apresentando como capaz de formular políticas que tirem o país da crise. Aliás, o próprio deputado Michel Temer, vice-presidente da República, já deu sinais mais do que evidentes de que apresenta-se como alternativa quando declarou em rede nacional que o Brasil precisa de alguém confiável, capaz de promover o diálogo e a união para vencer as dificuldades que ora se apresentam. A leitura da presidente Dilma e de seus assessores é que ali Michel Temer deixou claro que a opção era ele. Portanto, já sinalizando que se Dilma cair sozinha, está pronto para promover alianças e ser o governo de transição. O congresso do PMDB hoje em Brasília pode não trazer surpresas além de tudo que já se sabe e já se ouviu, mas certamente que servirá para deixar mais claro que o partido não vai deixar o governo, mas que não vai fazer nenhum esforço para não assumir no lugar de Dilma. Enquanto isso, a agonia do governo se agrava com a Operação Corrosão, deflagrada ontem pelo Ministério Público, onde surge novamente o caso da refinaria de Pasadena, que, segundo Fernando Baiano, resultou no pagamento de 15 milhões de dólares em propina. Já se sabe que a compra de Pasadena

As autoridades da Turquia divulgaram nesta segunda-feira que haviam identificado um dos responsáveis pelos atentados em Paris como um suspeito de terrorismo e notificaram a França duas vezes sem sucesso, o que destaca as falhas da inteligência entre países aliados e aumenta os riscos de segurança vindos de grupos extremistas. Osmar Ismail Mostefai, indicado pela polícia da França como um dos sete suspeitos de envolvimento nos ataques terroristas de sexta-feira em Paris, viajou para a Turquia em 2013 e foi marcado mais recentemente em junho com uma ameaça do terrorismo à França, informou uma autoridade turca. Não há registro oficial de que Mustafai, cidadão francês, saiu da Turquia. Agora não é o momento de julgarmos o jogo da culpa, disse a autoridade turca. O caso de Omar Ismail Mustafai claramente estabelece que o compartilhamento de inteligência e uma comunicação efetiva são cruciais para os trabalhos de contra-terrorismo, afirmou. Temos uma boa estratégia e vamos até o fim, garantiu o presidente americano Barack Obama, 3 dias depois da série de ataques em Paris, ao defender com unhas e dentes sua estratégia para combater o Estado Islâmico. Os ataques cometidos na capital francesa na última sexta-feira deixaram 129 mortos e mais de 350 feridos. Os acontecimentos em Paris foram evidentemente um golpe terrível, respondeu Obama, por ocasião da cúpula do G20 no balneário de Antalya, no sul da Turquia. Mas ao mesmo tempo em que compartilhamos a dor dos nossos amigos franceses, não devemos nos esquecer de que avanços foram feitos, declarou Obama. No Iraque, assim como na Síria, o Estado Islâmico controla menos territórios do que antes, frisou Obama, bombardeado de questionamentos sobre uma possível mudança de abordagem. O presidente reafirmou sua firme oposição ao envio de tropas de combate ao terreno e rebateu a ausência de propostas sólidas por parte de seus adversários. O presidente François Hollande revelou nesta segunda-feira a resposta que a França dará ao Estado Islâmico após os atentados de Paris em um histórico discurso ao parlamento francês. Hollande pediu que os parlamentares prorroguem o estado de emergência decretado na França por 3 meses durante um discurso solene diante dos legisladores reunidos em Versalhes, 3 dias após o atentado que sangraram Paris. O parlamento será acionado na quarta-feira sobre um projeto de lei prorrogando o estado de emergência por 3 meses, declarou Hollande, que também anunciou que a Constituição será revisada para permitir aos poderes públicos agir contra o terrorismo de guerra. Além disso, o chefe de Estado anunciou que irá encontrar nos próximos dias seus colegas americano e russo, Barack Obama e Vladimir Putin, para formar uma grande e única coalizão contra o grupo jihadista Estado Islâmico, que reivindicou os atentados que fizeram ao menos 120 mortos na sexta-feira à noite na capital francesa. Este é o Jornal Brasil Notícias. Voltaremos dentro de instantes. Conheça os benefícios do óleo de avestruz Sopremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas,

O ex-gerente de engenharia e serviços da Petrobras, Roberto Gonçalves, preso nesta segunda-feira na Operação Corrosão, 20ª fase da Lava Jato, recebeu pelo menos 1,6 milhão em propinas sobre contratos do Comperge, Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. A revelação foi feita pelo lobista Mário Góes, apontado como operador de propinas na diretoria de serviços pelos investigadores da Lava Jato e um dos delatores do esquema de corrupção instalado na estatal entre 2004 e 2014. O relato de Góes teve peso na decretação da prisão temporária por 5 dias de Roberto Gonçalves. O executivo também foi citado por mais 2 delatores, seu antecessor na Agência Executiva de Engenharia, Pedro Barusco, e pelo empreiteiro Ricardo Pessoa, dono da UTC Engenharia. Tramitação de processos contra deputados no Conselho de Ética pode ser simplificada. Direto da Rádio Câmara, Geni Moraes. A tramitação de processos contra deputados no Conselho de Ética da Câmara pode ficar mais simples. É que aguarda votação no plenário da Câmara uma proposta que acaba com a votação prévia de denúncias contra parlamentares. Quem resume o impacto que isso pode ter é o autor da proposta, deputado José Carlos Araújo, do PSB baiano, atual presidente do colegiado. Modifica, tornando o Conselho de Ética mais ágil. Hoje funciona assim. Quando um partido faz uma queixa contra um deputado, o presidente do Conselho de Ética escolhe um dos integrantes do grupo para analisar a denúncia. Ele vai dizer se a representação deve ser aceita ou não. E essa conclusão é colocada em votação no Conselho, votação chamada de admissibilidade. Se for aprovada, é aí que realmente começa a fase de ouvir a defesa, colher provas, entrevistar testemunhas. A proposta é que essa votação preliminar deixe de existir, como explica o deputado Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, que relatou o projeto na Comissão de Constituição e Justiça, onde já foi aprovado. Eu afastei a admissibilidade positiva, ou seja, uma vez apresentada a representação, o relator vai analisar se ela preenche os requisitos e se há indícios de culpabilidade. Verificando isso, ele então notifica o representado para apresentar a defesa, sem necessidade de admissibilidade. A votação de admissibilidade só aconteceria caso a denúncia fosse considerada improcedente. Aí o Conselho de Ética votaria para confirmar se o processo deve mesmo ser interrompido. A proposta traz ainda outras sugestões, como a que muda a contagem dos prazos que, em vez de serem sessões ordinárias da Câmara, passaria a considerar todas as sessões, ou seja, os dias úteis da semana, o que faz com que os prazos corram mais rapidamente. Vale destacar que as propostas de mudanças na tramitação do Conselho de Ética não alteram os prazos totais. Cada denúncia vai continuar tendo 90 dias para ser analisada e votada, sendo que a defesa tem 10 dias para se manifestar. O que muda é a dinâmica dentro disso. A ideia, segundo o deputado Marcos Rogério, é reservar mais tempo para etapas consideradas mais importantes do processo, como ouvir testemunhas e colher provas. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes. CDH debate os altos índices de acidentes de trânsito no país. Chamamos direto da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Apesar de ter conquistado uma redução no número de mortes no trânsito nos últimos anos, o Brasil ainda está entre os 5 países com mais vítimas de acidentes no mundo, com 44 mil mortes em 2014. Mas com uma frota 10 vezes menor que a dos outros 4, Índia, China, Estados Unidos e Rússia, o país não deveria ter esses índices, de acordo com a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. Juarez Molinari, vice-presidente da associação, listou as principais causas dos acidentes, que envolvem a má formação dos condutores, a fiscalização e punição dos infratores, o uso de álcool e drogas e de smartphones, destacando que a maior parte delas é evitável. Em mais de 90% das vezes, a causa mais importante é o ser humano, que é responsável pelos fatores de risco de maior relevo, como a conjunção do álcool e a condução veicular, as falhas de atenção decorrentes do uso de aparelhos com grande grande potencial de desviar a atenção, como o uso dos smartphones, a fadiga ligada a jornadas excessivas da direção de veículos, principalmente os comerciais. Outro grande fator de risco é o excesso de velocidade, responsável por 70% das mortes nas rodovias federais. Uma solução apontada pelo representante da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais, Estênio Benevides, é mudar o Código de Trânsito para permitir a verificação da velocidade média entre dois pontos. Um consenso entre os debatedores foi a necessidade de formar uma nova cultura de respeito ao trânsito, que deve começar nas escolas. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, pediu que os especialistas enviem ao colegiado uma sugestão de projeto de lei, entre outras ações. Apresente uma minuta de legislação para a prevenção na sala de aula, ou seja, incluir no currículo escolar esse tema. Realizar campanhas de prevenção em acidente de trânsito e que o Senado colabore e esteja integrado nessas campanhas. Mudar a palavra acidente por incidente e, por fim, interagir com as montadoras nos dois sentidos. A qualidade do veículo em relação ao acidente e, ao mesmo tempo, a situação dos pedestres. Os especialistas defenderam ainda a revisão do Estatuto do Motorista para evitar jornadas excessivas e o fortalecimento da fiscalização de trânsito em todo o país. Da Rádio Senado, Roberto Fraguso. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica, João Paulo Gasques. Direção geral, Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã e obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.